música inédita. Se acaso você encontrar com ela por aí, não diga nada sobre mim, nem como estou. Com certeza ela vai insistir pra saber tudo da minha vida. Mas por favor não diga nada, diz que estou amando uma nova menina. Amigo, se ela perguntar se eu estou mesmo bem, diz que eu saio toda noite pra curtir com esse alguém. Que você nunca me viu assim, tão feliz em toda a sua vida. Que agora eu encontrei amor e amar um novo alguém foi a melhor saída. Eu quero fazer doer no coração dela o que eu senti, a dor de perder um grande amor assim. Eu sei que posso me arrepender de estar mentindo tanto assim, mas quem despreza uma pessoa só merece ser esnobado no fim. Chega pra cá, Vitor e Vinícius! Esse é o Alex! Oi, gente! Segura, Alex! Amigo, se ela perguntar se eu estou mesmo bem, eu saio toda noite pra curtir com esse alguém. Que você nunca me viu assim, tão feliz em toda a sua vida. Que agora eu encontrei amor e amar um novo alguém foi a melhor saída. Eu quero fazer doer no coração dela o que eu senti, a dor de perder um grande amor assim. Está mentindo tanto assim, mas quem despreza uma pessoa só merece ser esnobado no fim. Eu quero fazer doer no coração dela o que eu senti, a dor de perder um grande amor assim. Mas quem despreza uma pessoa só merece ser esnobado no fim. Valeu, Campo Grande! Obrigado pelo carinho de vocês.